Falar de memória. Bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, todas as semanas na companhia do jornalista e investigador João Guedes, que nos vai guiando através das histórias de Macau. Hoje regressamos às primeiras décadas do século passado, viajamos até aos anos 20 para falar de um período particularmente agitado, particularmente conturbado, um período marcado pela agitação revolucionária republicana, na China e não só. Exatamente, pois na China e não só, porque em Macau manifestavam-se também os ecos da Revolução Republicana de Portugal. Nessa altura, e vamos falar de 1922, o governador de Macau era o Visconde Passos de Arcos. Ora, um homem aparentemente seria um monárquico, não era? Era um republicano. Que enfrentou essa crise difícil, que depois de regressar não adere ao 28 de maio de 1926, portanto ao salazarismo, mantém-se, também não é um militante ativo contra o Salazar, mas portanto passa a ter funções civis, nunca mais tem funções públicas e portanto é ele o governador de Macau nessa altura, Visconde Passos de Arcos, pai do escritor Passos de Arcos, que escreve vários livros sobre Macau e que refere também esses conflitos. Ora, Macau, nessa altura, a República tinha instituído as liberdades em Macau, a República Portuguesa tinha instituído as liberdades em Macau, liberdade de associação, liberdade de reunião, liberdade de expressão e portanto... Será bem aproveitado aqui. Exato, é bem aproveitado aqui porque está-se no auge do nacionalismo chinês. E nessa altura, uma das bandeiras dos nacionalistas é a recuperação de Macau e de Hong Kong, a expulsão dos colonialistas europeus. E então as associações começam a pulular aí por todo Macau, devidamente autorizadas, e essas associações não são mais do que centros revolucionários. Centros revolucionários que apoiam a causa nacionalista da China. Nessa altura já existe o Kuomintang, no entanto, dentro do Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, existem numerosas facções. O líder era Sun Yat-sen, que nessa altura se tinha escravizado bastante, procurou apoio de Moscou, da União Soviética, porque é a única potência que nessa altura lhe dá o apoio necessário para ele marchar com tropas para o norte e fazer finalmente a reunificação da China, que nessa altura estava completamente dividida pelos senhores da guerra. Aqui em Macau pontificava também um desses senhores da guerra, que era Zhong Zhumin, um homem de Fuquin, que tem o seu quartel-general aqui, e era ele, portanto, o senhor de Cantão. Nessa altura, a província de Guangdong é independente de Pequim, proclamou a independência, e a República. E, portanto, aqui, as forças nacionalistas, nessa altura, em 1922, ascendem em Cantão e dominam praticamente o governo de Cantão. E claro, Sun Yat-sen tem que satisfazer a vontade da maioria dos militantes e, portanto, está com eles na reivindicação de Macau para a China. Ora, isso faz com que, a certa altura, os ânimos se exaltem muito aqui em Macau. Não só entre os chineses, mas entre os portugueses também. Portanto, há uma facção portuguesa, diríamos que à esquerda, que apoia esses nacionalistas chineses e tudo isso. E, portanto, isto era só preciso um pretexto para provocar tumultos. E o pretexto aparece quando uns soldados moçambicanos que faziam serviço aqui em Macau, nessa altura e até aos anos 60, as tropas, os landins, como eram chamados, fizeram serviço militar aqui, comissões de 2 anos, vão ali para a Rua da Felicidade e há uma altercação e de maneira que um ajuntamento e os chineses batem em 2 soldados landins que por ali andavam. Aquilo gera um tumulto grande, a polícia intervém, são presos vários chineses que são encerrados aqui na esquadra do Shipseng, que existia aqui neste largo hoje praticamente, não é? Nós estamos junto ao ponto 22 no Porto Interior. Exatamente, e de maneira que hoje tem o silo, e o silo ocupou o sítio onde ficava o tal largo do Shipseng com a esquadra. São levados para aí. Exatamente, são levados para aí pela polícia e rapidamente a palavra passa e a mensagem é a seguinte: os colonialistas portugueses prenderam nacionalistas chineses que não tinham cometido crime nenhum. É claro, a multidão começa a sair à rua e muito rapidamente a esquadra o largo em frente à esquadra do Shipseng que se junta centenas e centenas de pessoas. Ora, tudo isto está muito bem organizado, isto são os sindicatos que organizam toda esta manifestação. A certa altura, a multidão aproxima-se cada vez mais da esquadra, tentando libertar os presos que lá se encontravam, não há meio, e o governador convoca a tropa. E as forças armadas saem, porque a polícia não era suficiente, e de maneira para reforçar aqui a esquadra. Ora, as tropas vêm pelo Largo do Leal Senado e entram na Avenida Almeida Ribeiro, mas na Avenida Almeida Ribeiro estão atiradores especiais dos sindicatos, que fazem fogo para a rua e, portanto, não é possível as tropas passarem. O que obriga é que seja dada ordem para que a tropa fosse embarcada e viesse de navio, de modo a desembarcar aqui na ponte 22, que ficava em frente à esquadra do Shipseng. Foram literalmente à volta. Exatamente. E da maneira que a tropa faz, posta-se no exterior da esquadra, e dá-se ali um impasse grande que dura, portanto, desde o fim da tarde até à manhã do dia seguinte. E a tropa está ali face a face com os manifestantes, não é? A certa altura, já pela manhã, e eu estou convencido que aquilo foi organizado, há um disparo por parte dos manifestantes que atinge um soldado português, que cai. E nessa altura a tropa teve o pretexto para disparar, agir. Exato. E então fez fogo ali à queima-roupa e de maneira que provocou a módica quantia de 70 mortos ali no local e mais 200 feridos com diversos graus de qualidade. Ora, de gravidade, dizia eu. Ora bom, isso é a primeira parte de uma crise violentíssima, muito mais grave do que a crise que viria muito depois, em 1966, conhecida como 1923. Essa foi logo pelo número de mortos, 70 mortos, foi uma coisa muito grande, 200 feridos, etc. Mas depois as consequências foram mais graves ainda, porque ao longo desse ano todo, 1922, há uma greve geral, o comércio fecha, as dificuldades são enormíssimas, o abastecimento das pessoas, portanto, os portugueses e na generalidade os estrangeiros não tinham acesso à alimentação, era o governo, através do Exército e da Marinha, que garantiam a subsistência da população, e aquilo desenrola-se até ao fim do verão de 1922. A crise poderia desembocar, o que seria previsível, na expulsão dos portugueses de Macau. No entanto, nessa altura, como Sun Yat-sen está empenhado na marcha para o norte e na reunificação da China, Ele precisa de apoio. E precisa de dinheiro para comprar armamento, para preparar o exército para essa grande marcha. E há uma possibilidade de haver um financiamento vultuosíssimo naquela altura, e esse financiamento era feito por um consórcio de bancos e seria feito em Macau. E, portanto, é o pretexto que o governo português de Macau encontra para falar com Sun Yat-sen, não é? Para que intermediasse, exato, junto dos nacionalistas, para evitar que a crise se prolongasse e o fim de Macau. E é então que Sun Yat-sen dá uma volta de 360 graus e de líder dos nacionalistas, faz uma série de intervenções públicas, dizendo que não era a altura da China tentar a reocupação de Macau e de Hong Kong, mas sim à altura de marchar para Pequim e reunificar a China, e que depois então a presença dos colonialistas europeus seria revista e Macau eventualmente retornaria à China, como acabou por retornar, embora muitas décadas depois. E assim recordamos os dias agitados em que também a Macau se viveu o período da Revolução Republicana na China. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.